Controle Salvador, Ajurane 224, solicito coordenação, coroa direta Aracaju. Coroa direta Aracaju. Voando direto Aracaju, 6224. Desça para 2.500 desça para 2.500 pés na porta servidor 366, ajuste 014, reporte final RNAV. Gente, voo na 868, após 369, 2.500 pés, são Serra Bica 366, confirma ajuste? 1.0 no 4. 1.0 no 4, autorizado RNAV, voo na 868. Passarei do 2.224, desça para 4 do pé, ajuste 1.0 no 4. 4-0-0-4, Victor 366, avistando o voo no 898. 888, completo terminado, torre 1895. 1895, a torre, voo no 868, boa noite. Passeio 224, voz CRV 368, desça para 2510, na torre CRV 366, final Renato. Autorizado, Renato, passeio 2224. Baixar a trava avançada. Voo 1868, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, voo 1868. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 03 nós. Livre o pouso, pista 1-0, voo 1868. Quatro, 604, milhas nordeste do Salvador, serviço cadastro terminado, para destino chama agora Aracaju em 1203. Portugal, 03, down to 4,000 feet, 1-8-1-0-1-4, so I have Sierra Vitor 367 to Ernesto 1-8-1-0. Go 6212 após Vitor 319, desça para 2500 na cruzeira Vitor 366, livre na Renata, reporte estabilizado. Confirmando a Proxana 6212. Proxana 6212, descendo para 2500. Posso 369 autorizado, 2500, 62 ou 9. É, vem ajustando, passarei 2224. 02224, complete final de nave, chame torre 118-295. 295, passarei, bom trabalho. O Oxiné 6212 reduziu para 1709, vai seguir um ATR agora 7.5 milhas à frente com 180 mil bandas. Reduzindo o Oxiné 6212. Então, boa noite, passageiro 2224. Pedro 2224, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando, 2224. Voo 1868, solo aos 48, libere a direita, solo 121, décimo 9. Direita 29, voo no 868. Correio 2224, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 02 mais. Excelente, passageiro 2224, livre pouso na 10. Sou 366 visual, acionar 6212. Frente, trave 4.5 milhas à frente, 1 ATR 72, continua a aproximação, 6212. China 6212, chame o torre 1895. 1895, 6215. Salvador, boa noite, China 6212, final pista 10. Gente, achando a 6212, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardando, 6212. Passarinho do 2224 no solo 53, agiliza a liberação o quanto possível, à direita 121, decimal 9, solo Salvador. Passarinho do 6212, reporte na DA. Autorizado o pouso pro 6212. Chané 6212, o vento variável com 02 nós, o ajuste no 0 no 4, tem livre pouso na 10. Livre pouso no 0, 6212. 0023, Atlas Avito 367, down to 2,500 feet, and clear of final Navy 1810. After Sierra Victor 367, clear to descend to altitude 2,500 feet for GNS approach for 910. established the final. Photograph 023, Donald Tower, on frequency 118.95. That's the 95, let's call 023, that's what we got. Portugal 023, continue your approach and stand by landing clearance, runway 10. Stand approach, stand by for clearance, Portugal 023, Portugal 023, clear to land runway 10, the wind is 080 degrees, 03 knots. Clip on runway 10, Portugal 03. Portugal 023 on the ground at 04, then you right and call ground 121 decimal 9. Right, 119, Portugal 023. Salvador Tower, good evening, America, and 230, ready to take off. American 230, cleared for lineup and takeoff, runway 10. The wind is 090 degrees, 03 knots. Set the lineup to take off, runway 10, American 230. Approach control 119 at decimal 80, have a nice trip. 119 decimal 8, American, that's your big job. American 230 is at 2.14360. America 230, radar contact, I maintain for level 360, mobile departure. Maintain 260, I'm 2.6. Canto 1, 2.6, estabilizado na realidade. Canto 3126, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 03 nós. Novo pouso, canto 3126. Terminal 34, boa noite. Veio para o CRD 367 para Renato, pista 10. Cadência para 4 mil pés, ajuste meio 14. Uma 26, solo 14, direita 121, decimal 9. 219. Marca 230, Sana Recife Center, um frequency 126.85. Call Recife Center, um frequency 126.85. 126.85, I'll be ready. Gol 9934, após sendo 307, desce para 2500 pés, ajuste 1014, reporte final, Renato. É, após 307, desce para 2500, controlar final, utilizar a Renato, um abraço, tá? Azul 9097, Neutro observa até 367 para Renato pista 10, desça para 4010, ajuste 1014. Número 366, visual, estabilizado, gol 9934. Gol 9934, completo final de nave, chame torre 1118, decimal 95. Entra aí, 95, gol 9934, obrigado, um bom domingo. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 9934. Gol 9934, continue a aproximação para a pista 10, aguarde autorização de pouso. 934, aguardando. 934, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 04 nós. Primeiro pouso é 10, gol 9934. Voo 9934 no solo 29, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 19, boa. Azul 9097, aposta RD2367, desça para 2507, suporte final RNAV. Boa noite, foi para o CRV 368, para a RNAV 210, desceu para 4.000 pés, ajuste o altímetro 0.14. Pro A060 por 15 minutos. Xerebé 258, controle 7, após desvios, produção de 368.